Olha na minha cara agora, não me larga nem se eu te mandar ir embora. Dane-se quem vê de fora, laços de sangue, nós somos a gangue mais foda. Aliança é pouco pra esse amor tão grande. Pique, Jay-Z e Beyoncé, nossa guerra é a paz gigante. Menos louca que você não serve pra mim. Bonnie e Clyde, daqui pra sempre vai ser assim. Já falei que eu te amo, te incluí em cada plano. Felicidade imensa, brigas e uma vida intensa, história de amor insano. Essa carta é pra você ficar. Às vezes não sei falar, palavras podem estragar. E ainda vejo fogo, como no primeiro dia vi no seu olhar. Como se meu karma fosse apenas te encontrar. Tá na cara que você me ama, nem dá pra negar. Fim da noite, o sol nascendo no arpoado, olhando o mar. Baby, vamos enganar o tempo com esse som. Foda-se que tudo mais vá pro inferno então. É o nosso jeito, baby. Somos tão loucos, baby. Cê quer montilha, eu quero. Serve tudo certo, baby. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. É o nosso jeito, baby. Somos tão loucos, baby. Cê curte um funk, eu quero um rock. Tudo certo, baby. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Me amarro na tua loucura, no teu perfume, na tua essência. Cê é minha droga preferida, bad trip, abstinência. Pensa comigo, é mole conquistar uma mina por dia. Mas todo dia eu conquisto a mesma, é isso que diferencia. Malboro vermelho pra mim, pra você é black de menta. Ela simpatia pura, eu com a minha cara mais marrenta. Eu focadão nesses rap que eu trampo, ela quer viajar o mundo. Calma que um dia eu te levo, eu prometo. Sai por aí sem rumo, é clique, cleque, pou. Se alguém tentar separar, se ferra. Lampião e Maria bonita, mistura perfeita de amor e de guerra. A gente é pillow talk, mal e uau e cheiro de café. Gatos, cactos, coelho, Alice, tatuagem, fé. Nosso amor é black block, Lapa nas madrugadas. Hot Philadelphia e duas glocks destravadas. Part 2, on the run. O amor é mais forte que o nosso orgulho. Cê mexe com meu silêncio, só que se aguenta com meu barulho. É o nosso jeito, baby. Somos tão loucos, baby. Cê quer montilha, eu quero. Serve tudo certo, baby. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. É o nosso jeito, baby. Somos tão loucos, baby. Cê curte um pop, eu quero um rap. Tudo certo, baby. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba.